começar no Rádio Casa hoje. Temos às 5 horas de Day After the Sabbath. Já daqui um bocado. Para já, fiquei com a musiquinha Wide Return da Motorhead. Até já. Agora, se calhar, já conseguem ouvir melhor. Às 5 horas temos The Day After the Sabbath. Até já. Machine está por aí, está quase a começar o programa do Day After the Sabbath. Com Jimi Hendrix All Along the Watchtower e de seguida começamos o The Day After the Sabbath.

Então, mais um The Day After the Sabbath. Já estamos no 20. Começamos este programa com os Grand Max, que aparecem em Omaha, Nebraska, nos Estados Unidos, nos inícios dos anos 70. Lançam em 76 o álbum Mint Alive, Liquor Boots Boogie, de 76, com os Grand Max. Os Chicken Sack foram uma banda de blues britânica fundada em meados dos anos 60. Poor Boy, de 1972, Chicken Sack. Call me poor boy. Oh, you let me down. Oh, they call me poor boy. You know it let me down. You know that I love you, but you let me down. You wrote and told me you've never been in love before. You know you wrote and told me you've never been in love before. You know I love you, baby. Talking like a love. Cause your skin is brown. Então, já que estamos no Day After the Sabbath, para quem não sabe, passamos aqui músicas underground de finais de 60 e 70. E para quem quer se aventurar pelos caminhos mais obscuros do rock do sul-americano nos anos 70, a banda Dias de Blues é uma boa descoberta. É um grupo uruguaio, foi formado em Montevideo em 1972. Gravam um único e raro álbum nesse mesmo ano, com blues pesados e repletos de riffs típicos de hard rock, com influências de bandas como o Scream e os Led Zeppelin. No Podrán Comigo, de 72, com os Dias de Blues. Os Blossom Toes foram uma banda inglesa psicadélica. Estiveram ativos entre 1967 e 69. Inicialmente, eles eram conhecidos como os Ingles, Peace Loving Man de 69, com os Blossom Toes. Put a finger on you, and when things ain't right, Get me at things like that. Foram uma banda alemã formada por membros dos Orange Peel e os Nosferatu. Gravam 3 álbuns no período de 71 a 74, fazendo uma mistura de hard blues progressivo. Move On de 71 com os Y. I only got to move. os alemães Y, os Big Brother featuring Annie Joseph, nada tem a ver com a banda de famosa Janis Joplin, os Big Brother. Estes também americanos lançaram dois raros LPs com boas e abundantes doses de guitarra, na linha explosiva do Jimi Hendrix. Big Brother Annie Joseph, Lubrificated Love Affair, de 1970. Formado por um punhado de músicos em várias sessões, músicos esses desconhecidos que experimentaram o psicodelismo da altura, Deep Noi de 1971 com os Blue Phantom e o experimentalismo. Os Brain Police de San Diego tocaram muitos concertos com bandas famosas. Lançaram apenas uma demo e nunca chegaram a lançar um álbum oficial. A música roda no Fuzz Guitar Psycho, órgão e vozes à Sgt. Pepper. A música Gypsy Fast Woman, Brain Police de 1968. Thank you. Então temos agora os Mogul Trash, foi um grupo de jazz rock, rock progressivo do Reino Unido que esteve ativo no início de 1970. Ficámos então com Sleep in the Kitchen de 1971 com os Mogul Trash. Sleeping in the Kitchen é onde eu vou dormir daqui a uns tempos. Agora temos os Frigid Pink, uma banda de blues rock de Detroit, formada em 1967. Ficaram mais conhecidos por fazerem a versão do The House of Rising Sun em 1969. Os Frigid Pink muitas vezes partilharam os palcos com os MC5, os The Stooges, e os grandes Amboy Dukes, portanto fica aqui I'm Moving de 1970, Frigid Pink. We'll be right back. Então agora vamos ficar com Dirk Stephens, nascida 20 de maio de 1950. É um músico alemão, também engenheiro de som e produtor musical. Stephens estuda guitarra e piano no Conservatório de Hamburgo e logo depois deste álbum a solo entra numa banda e faz esta música, The Game, de 1970. Então agora temos os Brainbox, que foram um grupo de rock holandês da década de 70, mas começaram em 1960. A banda foi fundada em Amsterdam pelo guitarrista Jan Akkerman, o baterista Pierre van der Linden e Casimir, vocalista. O seu single de estreia foi Man Down, que estabeleceu o seu som de blues progressivo. Os Brainbox, Amsterdam, Down Man, de 1969. Então agora para os fãs de Iron Maiden temos a música I Can't See My Feelings, uma versão dos Budgie de 70, mas esta música é de 2002, dos famosos Iron Maiden. Hoje ficamos por aqui com o programa The Day After the Sabbath, o número 20, e acabamos então com os dinossauros da altura, os Black Sabbath, com os Snowland. Até para o próximo sábado. Things that don't come easily. esqueçam, às 6 horas temos o DJ Sanuno aqui na Rádio Casa Viva. Burning music to burning people. Portanto, deixem-se estar por aí. Até sábado. Um dia destes, entro por aqui dentro e parto a puta da rádio toda. Rádio Casa Viva, uma rádio nada amiga.